posição 6 dúzia. Eu preciso 1979. 6 dúzia está livre, pode estar. Controle Salvador, 5527, bom dia. QB? 5527, passando a posição Bond. 5217, sua identificação, chegada Bonf, controle de Bonf, parece pela chegada. Chame no ideal, descida. 5217, 5384 da Trip, voo Aracaju. Aracaju, 5384. A sua identificação, chegada, bom, corrigindo a mão, chegada a mão, desce para o 050. Chegou no 849, decola da Elna, 64. No 9649, contato radar decolagem, sub mantel 360, posso cruzar 2000, vou direto Leta. Após 2000, Leta 360, no 649. Marco Delta, frequência livre, aguardo sua mensagem de pouso. descer até o Travel do 8. Tranquilo. Travel do 8, sim, foto pra foto? Salvador Barreiras, uma centena, levador da 1-0, curva esquerda, saída Momo, após direto, 1-2-0-8 controle, 5-1-5-5 transponder. Obrigado, toque, 4299. Obrigado, procedimento correto, então, vai reportar para acionamento exato no partido de tanto. Salvador, na 3, não certo, não tarde, a bordo 1, 9, 6, 0, 5, 4, 0, 0. Eu faço via Indy Alpha no ponto de esperador no 0, torre 1, 1, 8, 6, Genegal no 0, no 5, boa viagem. Indy Alpha no ponto de espera com a 12, 6, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, é a parte 3, estamos no Lula, vai reportar para acionamento facilmente. Salvador, boa noite, 87. 887, Recife, 370, tá pronto? Bem, tá, tá bom, 887. 887, Salvador, Recife, 370 nível, decola da pista 10, primeira curva esquerda. Saída Cuca, transição Caju, onde interceptará o Brusque 58. 1208 controle, 5167 transponder. Autorizado 370 Recife, decola no 0 curva esquerda, Puca Caju, para transponder 5167-205, 87 na posição na 0. Responde ao estacionamento. Parede. Olho Salvador, 35217, no ponto ideal de descida. 5297, desça para o 040. Desça para o 040. A possibilidade é pro ar Duna? Até a pro de bom, 5297. Gente. Salvador, a Bank Mike no corredor Vera Cruz, 1500, está o centro da informação Golfo para regresso. November Yankee Mike, consiga visual 1500 pés e corredores, altímetro em Salvador 1095, chame em Paris. Pode ver corredores, chame em Paris, no 1095, November Yankee Mike. Conquista, passarela. Direto conquista, obrigado. Ono 649, chame Recife Ono 251, antena 3325. 351 3325, 649. Tchau. Romeu, prossiga. Então, tráfego direção de exercício de toque remetido em Vera Cruz, prosseguindo ver corredores, amigo e os pés, um papo para 28 Alfa. Vera Cruz vai dentro em breve com o tráfego. Cliente, papo 28 Alfa, neste momento mantendo 750 pés na vertical da BR, bem próximo já por ter que virar já. Cara atento mais que Leite Romeu. Valeu, Merinha, que Mike vai cruzar com Robson 44. fazendo o exercício de sobrevoo próximo entre a BR-324. Trolha Salvador, bom dia. Dan 3179 decolado na Dael, linha da cruzamento 300, subida. 3179, contato radar na decolagem, submontanha 320, após cruzar 2000, voe direto Leda. Após 2000, voa direto Leda, o TAM 3179, só na linha 320. Trip 5384, chame Recife 2545, alterna 34, decimal 5. 1245, 1345, confirmo? Confirmo. Controle Azul 4299, passa 4000 para 3000, estou autorizado a ver. Desça até 12500, vai cruzar com o Papá 28 Alfa, 1500 pés, prosseguindo 1500 pés visual para Salvador. Desça até 12500, aguarde prosseguir descida, está autorizado a interceptar o localizador. Cliente, desce para 2500 pés visual, autorizado a interceptar o localizador Azul 4299. Chamei a 6312, sem identificação, desse matão 050, chegada mais. Ah, somente mantém a Mari, 6312. Mantém a Mari, rodado. Desça para 3 mil pés, altímetro 1,15. 2,17, libera a velocidade e pelou. Reduções a critério, 5,217. 2,17, 4,299, livre do tráfego, desça para 2 mil, chama estabilizado. Desça para 2 mil, chama estabilizado, mas o 4,299. Autorização de redox do pátio 3 para o pátio 1 na posição 2. Autorizado, reporte para ingresso no grande pátio. Ok, reportar para ingresso no pátio 1. Mal, meia dúzia. Chama 2262, bom dia, sou 4299. Confirma nível autorizado para o 6392, tá? Funcionando? 050. 050. Chame Recife 260, alterna 288. Chame 6312, autorizado e TAP. 5217, nível elétrico, dispara 2000, chama estabilizado, não vou fazer. 5217, sim, pode estar. Estaria aqui. Desça para 3000 pés, a última tem Salvador 9095. 3000, 3179, chame o centro Recife nas frequências 251, antena 33, decimal 25. 251, antena 33, boa. Antena 33, decimal 25. 3325, alternada, antena 3179. Controle Salvador, November Yankee Mike, a 1.510, passando por Paris. Ciente, November Yankee Mike, aguarde transferência 2, chame visual. Aguarde a transferência, já está visual para o campo zero. Ciente, aguarde transferência 2 do controle. Aguarda. Ou 6225. Tá ciente, então vamos aguardar um pouquinho, tem essa saída prevista apenas? Poder confirmar o... Michel? É, Brasília. Rota? Uppers Lu 17 a partir de Lefa. Ah, bora Lefa. Gráfico 628. Salve Salvador, Mike Alfa Eco. Prossiga. Estamos autorizados a ingressar no Pátio 1? Afirmativo para o ponto 12, mantém escuta permanente, Alfa Eco. Ok, autorizado, Ator 2. Solo Salvador, Rio 989, transformação Golfo para Fortaleza, nível 330. 981, Salvador Fortaleza, aguarde na passa. Falo, Salvador, passa, 4299, Alfa, reporte antes da Juliette. E a Alfa, reporte antes da Juliette, 4299. Salvador 4299, para informar, antes da Fox quebrando ali, lado esquerdo, primeiramente a esquerda da faixa, um objeto ali, aparentemente parece um pedaço de borracha. Ou uma parte do asfalto que soltou. Gente. Nós vamos poder informar se é do lado direito ou esquerdo da Fox? Próxima Fox? Não é na Fox, né? Antes da Fox, antes de ir para ali pela Fox, pela saída para o eixo da pista, é a esquerda da faixa, uns 10 metros antes da faixa que leva a Fox. Gente, poderia informar se há algum buraco com a 299? Não, buraco não tem, só que acho que o objeto parece ser ou um pedaço de borracha ou um pedaço de asfalto já desagregado. Gente. Para o táxi, Gono 887, Natal 2040, 28 a bordo. Gono 887, 7 a bordo para o táxi. Gono 887. Padrão, confirma o motivo, Gono 887? Foi informado que tem um pedaço de borracha ou um pedaço de asfalto no, na pista. Agora está de braço para o táxi. Ah, não, eu tenho que ser. Vai ingressar na Juliette para o portão 8. Ingresso pela Juliette para o portão 8, 4. Tá 981, Salvador Fortaleza, pronto? Qual que nós escutamos? Prossiga. 981-1, Salvador Fortaleza, 330 nível, avião preso 119 após conforme rota. Decolada 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frote. 1208, controle, 5174. Autorizado Fortaleza, nível 330, decola da 10, Momo, Frote, está preso 119 após. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5174 e 1981. 981, planejamento correto, baixa para o estacionamento. É importante. O gol 187, após a aeronave da Azul, partear no 08, está autorizado o táxi. Pegue Índia Alfa, não pode esperar da 10 Torre, 1086, que é legal, 10 no 5. Você pode passar de tráfego da Azul para o 08, inicia para esperar da ponte 0, boa noite, 87. Chamando seu SMS em Dunas, está livre. Já está programado. Presente. Faremos com o embalde da presente pela direita, pode ser? 217, não me escuta? Escuta do solo? Autorizado o ingresso na Juliette para o posto 3, posição 3. Juliette 3, grata. Salvador, mais Rafael, Juliette está assinado aqui na posição 2. 3859, prepara e espera na posição pelo no 040. Espera pelo 040, certo. 312, prossegue? Na espera. Prossiga na espera, 2010. Aguarde autorização da aproximação. É, espera, 3912. Torre 1086. 3304, reduza para 2109. 2109, 3304. Está livre e afastado. Autorizado, eu também para o ataque de 9813. Salve, Salvador, voo 9083, centro da informação, voo, autorização com 360. 9083, Salvador Confins, 400. Dinheiro pelo 16, após conforme rota. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, Bridge. 1208, controle. 5401 transponder. Seria com o seu transponder, por favor? Código 401 no transponder. Final do LS, curva direita pro 50. Autorizada a aproximação. Direita 050-63-12 do canal. Bruno 0 Bridge, apesar do número 6 Pantini, agora dono 0 na Dael, letra Bridge, controle 1208 e assina 5401. 9083, em Bridge, interceptar o apesar do número 6, ok? Após agora com a rota. Continuando o posicionamento. Subventura a sapatilha agora para o sequenciamento, mantenha presente pro limite será o localizador. Mantendo o limite localizador, 385 não. Pronto para cópia? Complete a direita na proa 070, chame estabilizado. 070, tomara estabilizado, 3, 1, 2. Curva direita, saída arbor, depois eleva. 1202 controle, 5407 o transponder. Para Brasília, nível de voo 320, decola da 10, curva direita na arbor, eleva. E a Persilu 17, controle 1208, transponder 5407, é o 6225. Pode clama para o estacionamento. Vamos lá. No 87, contato radar, submateu 370, saiu da PUCA. 370, saiu da PUCA, bom, no 87. Rota 3859 para o localizador, curva direita para a corrigir de esquerda, para a 130, chama estabilizado. 70, chama estabilizado, 3859. É 312, estabilizado? Estabilizado agora, senhor. Vai ter aproximação LS, chama a torre Samba 21 no 8 decimal 62. 18,6, até mais, certo. 3859, desça para 2000, chama estabilizado. Completa a escuba pela esquerda na proa 70, chama estabilizado. 70, chama estabilizado. Para o táxi, POB de 04, autonomia 3 horas, alternando Teresina. Autorizado táxi, via DJ Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1186, que é legal no 015, boa viagem. Livre táxi, ponto de espera da 10, ponto de espera da torre 118, decimal 1, grato. 9083, após a aeronave da Rio livrar retaguarda, está livre pushback e após táxi. Eu vou zerar na barriga, tá ali o pushback, acionamento, vou na 083. 859, estabilizado? Afirmativo, localizador estabilizado. Frente aproximação LS, chame a Tua e Salvador em 118, decimal 612. 18.6, chama lá, obrigado, amigo. T304, livre LS, desce para 12 mil pés, permanece 1015, chama estabilizado. 3304, 2000, vai chamar estabilizado. Agora de transferência ao centro, voo 1887. Deve Alfa reportar antes da 3 Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, né? 3 Juliette. T304, que redução, vai seguir um reembolso da companhia, está bem reduzido na final, com 150 mil gramas de confirma, vou 3304. Vai seguir um reembolso 320 da companhia, já bem reduzido na final, com 5 mil gramas de com 130 mil gramas de T04, sua transmissão no final, ela fica muito baixa, ok? Isso, é. Seu copiou? Afirmo. 7. Médico Delta, prossiga visual para Salvador, 1500 pés, direto de Itapuã. Informe através do Parque Ituaçu, altimetria Salvador 1015. T87, chame Recife 2545, alternas 134, decimal 5. 2545, 345, 889. Delta com o POV? 083, temos 110 a bordo, 3 horas de campo. Contato via RG Alfa no ponto esperado 10, torre 186, que negamos 095, que é uma boa viagem. RG Alfa, 186, voo 186, direto. M3 mudou que observar a nave da Pouco, mas a mesma liberar a entrada da Juliette, autorizado ingresso para o portão 5, 63 mudou. Levanta a nave da Gol, autorizado ingresso para o 563. Aproximação LS, chame a torre Salvador em 118, decimal 62. 163304. Bom dia. consulta 3859. 3859, bom dia, táxi via Alfa, reporte Anjo da Júlia. Via Alfa, reporte Anjo da Juliette, 3859. Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, está 3, 2, 5, 9. Controle Salvador, Rio 981, bom dia. Bom dia, Rio 981, contato Radar Under Colônia, submantel 330, saída Momo. 6330, na saída Momo, possibilidade de voarmos a Frotim, por gentileza, em coordenação. Boa tarde. A sua escuta. Salvador, bom dia, Rio 429, informação Gol, está na posição 8, autorização nível 360, Campinas. 4299, Golf, confere, aguarde coordenação, é cópia. Aguardando, poderia ajustar a saída do Rio. Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, obrigado. Cadê 99 Trump? Cadê 99 Trump? Verifica, senhor. 99, Salvador Campinas, 340 nível, via piso 1-6. Agora para voltar ao Zulu, pode receber trilha após conforme rota. Decola da 10, tira a curva direita, saída da El, Leda, pode Leda Bridge, 1208, controle, 54, 113, transporte. Controle, mais que a Codelta, ponto ideal. Campinas, 340 nível, Bianco Zulu 6, após Bravo Hotel Zulu, após o ECT 30. Pode subir para Farm Rota. Decalada 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, após Leda, Bridge. 1208, controle, 54113, o transporte. Copiado, 340 autorizado para Campinas, Bianco Zulu 6. Belo Horizonte, do CT 30, decola da 10 com curva direita, da Euleda Bridge, controle Salvador após 208, transponder 5413, azul 4, 2 na 9. Pode chamar o funcionamento, azul 2 na 9. Chamará, 2 na 9, obrigado. 3304, ingresso na Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 3304. É, voando Cogbo, Rio 9811. Mático Delta através de Petrópolis. Mático Delta para ingresso no circuito de tráfego, chama a Torre Salvador em 118, decimal meia dúzia. 118, meia dúzia, Delta. November 970 Sierra Juliet, could you confirm your April and runway that you take off? Yeah, we're going to be, we're requesting runway 10 and we're at apron number 4. Me to Brasilia, clear the flight level 430, via Epsilon 17, take off runway 10, after turn right, arbor departure, after flight, Elefa. Salvador departure frequency 120.8 and squawk 5415. Okay, we are clear to Sierra Bravo Bravo Victor Brasilia. Just confirm after departure, it's a right turn direct to Alpha, maintain flight level 430, and departure is 120.8, squawk 5415. November 970, Sierra Juliet, your departure is Arbor, Alpha Romeo, Bravo, Oscar Romeo. After Arbor, fly Elefa, Echo, Lima, Echo, Fox, Alpha, and after flight, confirm the flight plane route. Okay, after departure, a right turn direct to Arbor, direct to Alpha, and then flight plan route, Sierra Juliet. Yeah, after departure, your first turn is turn right, okay? Okay, a right turn after departure. And just confirm departure is 120.8, squawk 5415. November American Airlines Report, American Cushion Fire Up, November 970, Sierra Juliet, way por fora. I'll let you understand startup approved. Okay, startup approved, report for text, November 970, Sierra Juliet. I'll let you, Sierra Juliet. Salvador, você na 625, se der cancelamento, por favor. Tarifa e report taxa no 1625. Tá fácil. Já no caso, reporte para ingresso no grande pátio, estamos com 1. Vai guardar para ingresso. 325, poderia informar o estimado para início do pushback? Estão me iniciando, 625. Sim. Então o Zulu vai aguardar. Tem aeronave da Avianca já iniciando no 01, ok? 2545-345, bom dia. Graças. November 970 Sierra Juliet, Salvador Ground. Prossiga. Decolou de Salvador, intenção é aproar o subúrbio. Está em patrulhamento, quero ver se fazer uma condução aqui do efetivo, uma manifestação aqui na BR-34. Gente, Guardião 02, não me escuta permanente. 02, não me escuta permanente. Salvador, bom dia, hoje é 6319, bom. Oceaner 6311, sem identificação, chegada BOMF, desse motel 040. BOMF 040. Salvador, Oceaner 6225 para ataque, com 75 a bordo, 4 horas e 50, Goiânia, alteração. Autorizado o táxi, vem de Alfa, no ponto de esperador no 0, torre 186, que é legal no 015, boa viagem. E aí, de Alfa, ponto de espera 286, torre, Oceaner 6225, boa viagem. Salve, Juliette, estamos com o Uber, seguir a nave da Avianca, via Indy Alfa, no ponto de esperador no 0, torre 186, que é legal no 015, boa viagem. série 2281, né? Identificação autorizada, chegada Bonf, governador de Bonf, chama de no ideal de descer. Se mantém o 040, o 02281. Você? Sente frequência livre, chame aí na decolagem, a regra. Pode ser 02. Salvador, bom dia, Chanel 6225. Chanel 6225, contato radar na decolagem, submantel 320, sai. Prossiga conforme autorizado. Conforme autorizado, exceção 320, 6225. November 9, 7, 0, Sierra Juliet, request text. November 9, 7, 0, Sierra Juliet, request text. That's from the 970 Sierra Juliet, we're at apron 4, request taxi and information golf. Okay, to text, contact tower, 118.6, okay? 118.6, right. Paulo Salvador, Papatango, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, submantém uma centena, saída Momo. Está livre a restrição, senhor? 3000 e Momo? Está livre. Grato, Zulu. Faça um cheque no seu equipamento transponder. O equipamento modo Charlie. Vai chegar o Zulu. 299 no 8, tá livre em pós-táxi. Livre em contra-táxi do 429. Como recebe, senhor? O Gilete com o Zulu? Identificação. Né, 6311, no livre LS, desce para 2000 pés, com 1015, chama estabilizado no curso do localizador. 2015, rapaz.